CD. Galera de Sergipe, bora rochar. Tava tentando esquecer alguém que não esqueci. Tava tentando não amar alguém que ainda amo. Mas um amigo me falou que viu ela passar com um outro de montadas que não era eu. Eu resolvi ligar e ela atendeu pra dizer que encontrou alguém melhor que eu. Traz aí pra mim um copo de uísque, um gelo.